ser o que vai quando uma porta se abre. Não olhes para trás e vai depressa, como a noite quando cai, abraçando a cidade. Deixa simplesmente que aconteça. Abre as asas e vai, das tuas asas, as minhas também. Abre as asas, eu fico bem. Como um barco que se afasta de uma das margens do rio, não há um só lado na vida. Quando um beijo já basta, corpo quente em corpo frio, deixa que aconteça a despedida. Abre as asas e vai, das tuas asas, as minhas também. Abre as asas. Só o recomeço, livre asa solta, vou alto, eu não te esqueço. Abre as asas e vai, das tuas asas. Abre as asas.